pro rap cês deram as costas. Erra sempre uma anedota. Quando nos fecha as portas, o obstáculo brota. Não desvio minha rota. Ajusta a raiva no peito, desvencilho o preconceito. Plausível que temos feito, os rap tá em andamento. Sem padrinho no caminho, avançamos cada perímetro. Pra cada linha que risco, alcanço algo divino. Intransponível, fazemos parte de qualquer nível. Inconfundível, racismo nos torna invisível. Então se nós somos membros da mesma natureza, por que que nós vivemos em função das diferenças? A cor da pele influi, condição social imbui. O dinheiro também atribui, etnocídio inclui. Então foda-se as regras, viemos pra comandar. Isso é foda. A lei da vida e do trabalho não se modifica. Eu acredito que o trabalho ele edifica. Comprometido com o trabalho, música me ensina como viver a vida, tem que viver a vida. A lei da vida e do trabalho não se modifica. Eu acredito que o trabalho ele edifica. Comprometido com o trabalho, música me ensina como viver a vida, tem que viver a vida. A vida é uma batalha e nós lutamos por dinheiro. Aviso os canalha, quem blefa tá se fudendo. A intenção aqui é pagar as contas pra não falir. A solução é tempo a mais, não decair. Você determina o quanto quer ganhar nas ruas. Portanto não misture negócios com vagabundas. Foda-se a concorrência, eu quero a cota bruta. Se a empresa luta, todo mundo fica sussa. Não tem disputa, conhece os rap ruim de rua. Bando de puta, trabalham com conjuntura. São fracos nessa labuta, cabaços e sem postura. Sem estrutura, só emborrecem a cultura. As firmas te perturbam porque fala a verdade. Para de chorar, arrombado, faz sua parte. Você não é ninguém até que alguém te mate. Um descuido e cê já sabe. A lei da vida e do trabalho não se modifica. Eu acredito que o trabalho ele edifica. Comprometido com o trabalho, música me ensina como viver a vida, tem que viver a vida. A lei da vida e do trabalho não se modifica. Eu acredito que o trabalho ele edifica. Comprometido com o trabalho, música me ensina como viver a vida, tem que viver a vida.